Sociedade Anônima, Rádio Tupã de São Paulo. Vem ouvir, venha curtir um novo som em rádio da Super Tupi. ZYK 693, 1040 kHz, ondas médias. Ondas curtas de 19, 25 e 49 metros da Rádio Difusora. Tupi. 120 mil watts de potência, abraçando o grande Brasil. Ela de lá, ele de cá, você daí, e nós daqui, todos juntos, sempre ouvindo a Tupi. E agora, a maior festa do rádio. Programa Eli Correia, onde a sua carta vale música. É o sorriso, o otimismo, a alegria do rei da comunicação. Para comandar a festa, numa gentileza de Robustol, sinônimo de força e energia em todas as idades, aqui está Eli Correia. Boa tarde. Na mesa de som, ele, Joaquim Panvecchio. Na assistência técnica, Luiz Araújo. Na coordenação, na produção, Candinho. São Paulo, Brasil, a alegria explodindo em sua tarde. Sua carta vale música. A partir de agora até às 6 horas, com você comandando a programação através do seu pedido, através de sua solicitação, através do seu sucesso, do seu oferecimento. Em nome de Robustol, o fortificante que dá saúde para valer. E vamos começando, gente. Vamos começando exatamente às 4h05 já de Juquiá.